Bem distante da cidade e a periferia, sobrevivendo a tudo, camelando todo dia. Essa é a lei da favela, também faço parte dela e vou sonhando além. Pois não tenho ninguém me dando auxílio o suficiente para então crescer, mostrar o meu potencial. Esse é meu proceder. Vem viver para quê? Vem viver para quê? Eu vou dizer pra você. Muita maldade nos persegue o dia inteiro, é assim. Vários malucos do outro lado do muro. Vejo tudo escuro, vejo tudo inseguro. Aonde está o futuro da nossa periferia? E o que adianta estudar que nem louco? Não dão valor ao se expor seu conhecimento. Ainda te vendo em seu lugar para os playboys, FDPs, os moleque nojento que estudam em escola particular. Depois fazem cursinho, coisa de Mauricinho. Longe do meu caminho, viaje nessa ideia ou fique então pianinho, quietinho. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. Exercer a profissão é o papo da escola. E que depois que me formar vou trabalhar e sustentar a família. Esse é o sonho do pobre da periferia. Com cinco irmãos esperando, mas a dona Maria, que te criou com carinho, te colocou na escola. Não vê a hora então, seu filho um cidadão, trabalhador honesto, homem respeitado, terá sua profissão, bem ou não sempre trajado. Desemprego consegue ser um parto medonho, quanto menos se espera, ele destrói o seu sonho. Eu vou dizer pra você que ele destrói o seu sonho. Infelizmente realidade periférica então, acabe com a ilusão, mostre o caminho, irmão. Pra se viver nesse mundo não é fácil não. Eis então a questão, eis então que o desemprego continue. Onde vamos chegar? Periferia é o lugar aonde tudo acontece, onde a miséria cresce e não consegue parar. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. O desemprego é uma algema e não estamos livres dela. Vejo a todo instante na cidade ou na favela. Filas e mais filas é o que vejo na porta de agência. Povo sofrido, sem paciência. Divergência entre família, descontrole da espécie humana. E muitos vão pro arrebento, então acaba entrando em cano. O sofrimento não para, choques e tapa na cara. Grades, dias de visita, nada disso justifica. Estudei, presenciei, fui um exemplo popular. Nem mesmo assim não reconhece, não me deixam demonstrar. E o trabalho é nobre, se eu quero ser a contribuição. Quero ser o crescimento, o futuro da nação. Que acorda pela manhã sem ter nada o que comer. Esse é o lado ruim que eu gostaria de esquecer. Pois estudar é importante, é garantir o futuro. Mesmo que seja distante, não fique em cima do muro. Esperando que caia do céu um emprego pra você. Esperando que caia do céu o mundo inteiro pra você. Realidade periférica, acompanha o passo a passo. Lá do leste, São Miguel, guerreiros do meu pedaço. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. Meu sonho é estudar, meu sonho é se formar. Do que vale a ilusão se não nos deixam trabalhar? Passar o que aprendi, eu posso ser cidadão. Ficar no sonho, o que é que tem? É ilusão. Do que vale a ilusão de estudar e continuar a fila do desemprego? Às vezes passando fome, lutando pelo que é seu, lutando pelos seus direitos. Conexão local e a realidade periférica. Pode acreditar, é nós na fita, ninguém desacredita. É nós na fita, ninguém desacredita.